palavra, pela atenção, pela reverência, amém? Nosso coração a ela agora. Vamos trabalhar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos entregar, Senhor, mais uma vez essa noite, nossos corações, a nossa mente, Deus, em tuas mãos. Senhor, uma palavra minha é capaz de convencer ninguém de nada. Só o teu Espírito é capaz. Só o teu Espírito pode, Deus, falar ao nosso coração realmente, Deus, para fazer mudança em nossas vidas. Por isso, Senhor, eu venho falar mais uma vez nessa noite. Fala comigo, com cada um aqui, Senhor. Lembrando o nosso pecado. Tu sabe o quão pequeno e falho nós somos. E quão desesperados e necessitados nós somos de apoio. Sem a qual, Deus, nós seremos consumidos. Na qual nós seremos consumidos. Obrigado porque até aqui a tua graça tem nos conduzido. E nos conduzirá para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar, obviamente, no tema que está proposto para hoje, nós estamos hoje no 16º. A 16ª pregação acerca da vida cristã. Amém? Começamos lá no mês de fevereiro e hoje é a 16ª pregação acerca desse tema, a vida cristã. Certo? Certo. Hoje nós vamos tratar um corpo em Cristo. Mas antes de eu falar respeito de um corpo em Cristo, eu quero ler um texto de um camarada chamado Elvin Lenz César. Que eu tirei de um devocional que eu tenho dele, em cima dos profetas menores. Quem é que tem devocional em casa? Livros e devocionais aí, não? Quem lê o devocional aqui em casa? Eu tenho vergonha. Eu não tenho sentido comprar um devocional. É, eu tenho ver, né? Todo início de ano, final do ano, eu procuro comprar um devocional para ter em casa. São reflexões básicas aqui, e quando você vive um momento de correria, de loucuras, como é hoje, isso pode ser uma atividade muito grande na sua vida. Você tem um devocional na sua vida, tem um devocional, amigos, tem vários tipos de devocionais. Eu estou dando, como eu compro um, eu já tenho vários. Tenho um devocional do Benjamin, tenho um devocional do C.S. Lewis, tenho um devocional do Elber, tenho um devocional do Santo Agostinho. Então, você deve, muitas vezes, mandando reflexões para vocês que são tiradas desses devocionais que eu tenho em casa. E eles realmente fazem uma grande diferença na nossa vida. Você tem esse tempo de reflexão, faz uma diferença muito grande na vida. Porque o mundo está o tempo todo alimentando você de informações. E fatalmente essas informações não são informações que visam a vida. Geralmente você vê a televisão para receber informações de fundo. Praticamente tudo isso opera em absolutamente nada na nossa vida. Algumas vezes você vê uma informação lá que coopera para a nossa vida. Você fala, legal. Eu gosto muito de assistir filmes e uma das coisas que eu aprendi em Renovo foi isso. Aprendi a assistir filmes. Aprendi a assistir filmes sempre olhando esse ponto de vista de extrair algo de bom de filmes. Eu tenho aprendido mesmo a extrair algo de bom de tudo aquilo que eu assisto. Lógico que tem filme que termina e você fica assim, puxa, tudo as horas da minha vida já leva tudo, né? Ou às vezes até mais. Às vezes até mais, né? E por aí vai. Uma vez eu assisti um filme chamado Dinotopia. 3 horas e meia de filme. E mais. Fiz uma época que assisti a minha vida. Indo lá, por 3 horas da minha vida, que eu podia ter feito qualquer outra coisa, mas assisti o Dinotopia. Eu sou teimoso. Eu não consigo terminar as coisas pela metade, né? Falar, não, agora eu vou até o fim. Já que eu perdi uma hora, eu vou até o fim. Aí eu faço uma hora e meia, não. Agora acho que já estou uma hora e meia, vou duas, né? Chega aqui, eu faço 3 horas assim, uma benção no filme. Nunca assistam filmes. Esse filme chama de Utopia e principalmente filmes que o Ed indica para você. Dois conselhos pastorais que eu vou dar. Nunca assistam. Eu quero ler um texto do Elvin para a gente fazer uma espécie de ponte entre aquilo que eu falei domingo passado, para que a gente entre então no assunto de hoje. O nome da reflexão é Não pelo Arco. Em Oséias 1,7 diz assim: eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, mas pelo Senhor, o seu Deus. Era uma tarefa difícil, era uma tarefa dificílima convencer o povo eleito de que a vitória viria não por esforço puramente humano, mas pela intervenção de Deus, ora por meios naturais, ora por meios sobrenaturais. Todos os profetas gastaram muita saliva para deixar isso suficientemente claro. A salvação tem como ponto de partida o amor de Deus. Tratarei com amor a nação de Judá. E se torna viável e concreta porque Ele concede vitória. Não pelo arco, pela espada, ou por combate, ou pela guerra, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Não era para o povo insistir na ideia de salvação por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, Zacarias 4:2. Por causa dos antecedentes históricos que ele mesmo recitava. Não foi pela espada que nossos antepassados conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto. Salmo 44:3. Apenas para deixar essa ponte mais uma vez, de que a vida cristã, o fruto dela, não vem de você mesmo, mas vem daquele aqui que tua vida é vitória. Amém? Nós tratamos a respeito de quatro questões que envolvem a obra de Cristo naquela cruz. O primeiro, o sangue de Cristo para tratar os pecados e da culpa. Segundo, a cruz de Cristo para tratar do pecado, da carne e do homem natural. Terceiro, a vida de Cristo colocada à disposição do homem para residir nele, criá-lo de novo e dar-lhe poder. E quatro, a operação da morte no homem natural, a fim de que aquela vida interior possa ser progressivamente manifesta. Ok? Então, como você chegou hoje aqui e está ouvindo hoje pela primeira vez, você vai ficar talvez um pouco boiando dentro do seu tratar aqui. Mas posso desafiar você, qualquer coisa você entra no site do Metalcast, da Volta, lá tem todas as pregações desse ano, você pode começar lá desde o início e você vai se inteirar um pouco. Ok? Essas pregações têm sido uma bênção e bastante desafiador para muita gente que nunca ouviu falar acerca disso. Mesmo gente que está há 20 ou mais anos dentro do Evangelho ou vivendo dentro de uma igreja. Precisa ouvir aquilo lá que está sendo dito. Ok? Os dois primeiros pontos, a questão do sangue de Cristo, tratar dos pecados e da culpa, e tratar do pecado da carne e do homem natural. Os dois primeiros têm em vista a recuperação do que Adão perdeu na queda. Os dois últimos visam levar-nos para dentro de e colocar para dentro de nós algo que Adão nunca teve. Ok? Então os dois primeiros tratam aquilo que Adão perdeu. Adão perdeu de alguma forma um tipo de relacionamento com Deus, algum tipo de intimidade com Deus, algum tipo de caráter, algum tipo de vida, perdeu. Nós reconquistamos essa mesma vida em Cristo Jesus. Só que reconquistamos algo muito maior do que aquilo. Ele tem algo em mim e algo em você que Adão nunca teve. Adão nunca presenciou e eu e você hoje podemos presenciar. Cristo vivendo em nós. O Deus vivo habitando dentro de nossas vidas. Havia uma promessa de que Deus um dia habitaria com os homens, viveria no meio dos homens. E essa é uma promessa cumprida hoje. Deus está dentro de mim, dentro de você, vivendo hoje. Deus desejou ter uma raça de homens por meio do qual seria possível a comunhão no Espírito. Aquela raça, possuindo a própria vida de Deus, deveria cooperar no cumprimento do seu objetivo proposto, derrotando o inimigo em cada levante que ele fizer e desfazendo as suas obras más. Essa realidade é aquilo que a igreja tem que ser. O povo, cujas portas do inferno não é capaz de resistir. Quando a gente lê esse texto, as portas do inferno, né, a gente já pensa em batalha espiritual, né? Não é isso que você vai falar? As portas do inferno não resistirão à igreja. Não é isso que você escuta? Só que o texto está falando sobre a palavra Hades no grego. E Hades no grego é um lugar. E que não é um lugar que tem dois demônios, dois na porta, assim, e um diabo sentado no trono procurando pessoas. Não tem nada a ver com isso. O que o texto está dizendo é que as portas da morte não terão poder sobre a tua vida. A morte não terá poder sobre a tua vida. Porém, hoje nós temos uma igreja que está morta. Uma igreja que precisa ser relevante na sociedade, relevante na sua casa, relevante na sua faculdade, relevante aonde ela estiver. Ela precisa ser relevante. Eu acredito na igreja. Eu acredito fielmente na igreja. Acredito em vocês. Eu acredito em pessoas. Quando fala de igreja, eu estou falando de instituição. Eu estou falando de pessoas. Eu acredito em pessoas. Eu acredito que a única coisa que pode mudar o mundo é o indivíduo. É a igreja. Formada desses indivíduos, mas é cada indivíduo buscando ser aquilo que ele foi chamado para ser. Igreja. Ser igreja. Igreja não é um templo, uma cruz assim, de pedras. Igreja é eu e você. A noiva de Cristo. Lá em Gênesis 2, 21 a 23, diz assim: então o Senhor Deus fez cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Agora, lá em Efésios 5, 25 a 27, Paulo faz uma ligação com essa realidade que lá de Gênesis 2. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Paulo está ligando o relacionamento que Deus projetou lá no Éden, quando Deus traz o sono em Adão, e de Adão Deus extrai Eva. De Adão Deus extrai Eva. Paulo está fazendo uma ligação. Essa mesma relação que há entre o homem e a mulher, há uma figura entre Cristo e a igreja. A igreja, ela está para além do pecado. Por que eu estou falando para além do pecado? Quando Adão, quando Eva é tirada de Adão, havia pecado no mundo? Não. Certo? Eva é tirada de Adão, sem pecado, pura, gerada em Adão. O que Paulo está apontando é que essa é a mesma realidade no mundo espiritual, ligado a mim e a você, uma vez que nós somos tirados de Cristo, gerados em Cristo Jesus. Aquela cruz, aquela morte naquela cruz, aquele sono de 3 dias que houve, em que Cristo é levado para dentro daquela tumba, aqueles 3 dias em que ele está ali, e que de lá ele traz a igreja com ele. Eu e você ressuscitamos com ele naquele dia ou não? Amém? Não é isso que Paulo fala? Todos nós morremos com ele e todos nós ressuscitamos com ele. Somos trazidos de dentro daquela tumba. Essa nova mulher, essa nova erva gerada agora em Cristo. Eu e você. É tirado lá de dentro sem pecado. Assim como Eva é tirada de Adão sem pecado, nós um dia somos tirados de Cristo, gerados novamente para uma nova vida em Cristo. Uma nova vida. Por isso que o Novo Testamento chama a igreja de quê? O tempo todo de quê? De noiva. Noiva. Noiva. Noiva que está aguardando. Para nós homens é difícil entender essa figura de mulher, né? Não consigo imaginar de branco, ver o Rinaldo, né? Esperando. Talvez as mulheres consigam entender um pouco mais essa realidade. Mas é isso que a Bíblia fala. Eu acho interessante C.S. Lewis. Eu não lembro que C.S. Lewis falou isso. Foi C.S. Lewis? Acho que foi. Se não foi ele, foi uma das grandes mentes aí. C.S. Lewis falou assim, que Deus é tão macho, Deus é tão masculino, que toda a criação é feminina diante de Deus. Amém, gauchada? Amém? Amém? Você pode pensar que você é um machão, mas diante de Deus vivo você é uma menina, uma florzinha de Deus vivo. Ok? Adoro. Adão foi adormecido com o expresso propósito de se tirar dele algo que se transformado em um novo ser. Eva. Não foi o pecado dela, e sim a sua existência que estava em jogo nesse sono. Ok? Quando Adão vai dormir, havia um propósito naquele sono. Eva. Um outro ser seria tirado para completar aquela relação. A redenção é algo tão grandioso e maravilhoso para ocupar grande parte do nosso horizonte. Mas Deus nos mostra que não devemos considerar a redenção como sendo tudo, como se o homem tivesse sido criado para ser redimido. Algo muito maior do que isso. Não estou dizendo que a redenção não é um fator da minha fé. Mas estou dizendo que a humanidade não foi criada apenas para ser redimida. Não há um propósito específico unicamente ligado a isso. Adão foi adormecido e disse a respeito dos crentes que adormecem e não que morrem. Aleluia! Crente não morre, crente dorme. Amém? Paulo está falando isso, que quando você morre, entre aspas, você dorme. Paulo fala que nós dormimos em Cristo. Amém? O crente não morre. A morte não existe mais para mim, para você, como um fator definitivo na minha e na tua existência. Ela não tem mais absoluto poder algum para mim e para você. Amém? Nós vencemos a morte com o meio de Cristo. A Bíblia fala que esse corpo aqui precisa morrer com um único propósito. Porque ele é como uma semente, que é semeado na terra, mas um dia esse corpo que foi semeado na terra, ele irá ressuscitar com um corpo glorificado. Amém? Um corpo glorificado. Eu pensei que ia ser ontem, mas não foi. Eu também. Não foi dessa vez. Disseram que mudaram lá para outubro, né? É. Outubro. Se não for em outubro, que vem é 2012. Se não for 2012, uma hora isso acontecerá. Eva não foi criada como uma entidade separada, por uma criação separada, paralela a Adão. Adão adormeceu e Eva foi criada de Adão. E esse é o método de Deus em relação à igreja. Em relação ao pecado, há um cordeiro. Em relação à igreja, há um marido. Amém? Os homens antes de Cristo e mesmo depois, sem Cristo, nascem no pecado. A segunda criação nasce a partir de Cristo, sem pecado, imaculados diante de Deus, e por isso que Deus nos chama de santos. Santo não é aquele que o Vaticano declara santo. Santo é aquele que a palavra de Deus declara santo. Todos aqueles que estão em Cristo. Eu e você somos uma geração santa. Santo. Apesar de toda a porcaria que a gente faz por vida. Santidade, santo, segundo a palavra de Deus, não tem nada a ver com uma questão de perfeição. Que Deus esteja ligado a mim e a você. Porque só há um santo, santo, santo, quando Isaías declara na presença de Deus. Quando Isaías chega lá, Isaías era profeta, Isaías falava de Deus para todo mundo, Isaías ouvia a voz de Deus, profetizava, mas um dia que Isaías se dá de cara com o Deus vivo, só resta uma única coisa para fazer. Primeira coisa é que ele cai de boca no chão. Eu fico impressionado com crente que vê Deus e fica em pé. Gente que é visitado por anjo e é como se tivesse com o telefone falando com a mãe. É, tinha uma irmã que fazia aparecer Deus e que todo mundo chora, minha anjo. Ah, um anjo ali, e outro anjo ali. E aqui é a mesma coisa que as pessoas de ver. Se eu ver um anjo, eu dou um portal para trás. Primeira coisa. Nem sei dar, mas aposto que eu dou um jeito. Né? Nós fomos um tanto tipo eu assim. Tá louco. Mas, né? Dá três. Então não fez que eu olho. Isaías chega na presença de Deus. Eu acho legal uma música do Jesus Cruz. Ela fala assim: só uma palavra. Só uma palavra. Para te descrever. Só uma palavra. Sim. Sim. Sim. Sim. Só isso. Aleluia! Só que nós somos santos nele, porque nós estamos nele e porque ele está em nós, nós somos santos. Nós estamos lá. Tudo é ele. Tudo é ele. Mesmo nisso, tudo que é mim vem dele, é para ele, é para a glória dele. O segundo homem de Deus foi despertado do seu sono. E a sua igreja é criada nele e dele para derivar a sua vida dele e manifestar essa vida ressurreta. Amém. Deus tem um filho unigênito e quer que ele tenha irmãos, passando então a ser o primogênito entre muitos filhos de Deus. Aqui vemos que a justificação leva à glória, glória que se expressa não em um ou mais indivíduos, mas numa pluralidade em muitos que manifestam a imagem de um. E agora nós vamos tratar um pouco sobre isso. Antes disso, um resumo. Os nossos pecados são perdoados. Acho que esqueci de colocar o texto ali, né? Se não me engano, é Romanos 12. Mas agora eu tenho que... Os nossos pecados são perdoados. Segundo, estamos mortos em Cristo. Terceiro, por natureza, estamos totalmente incapacitados de agradar o coração de Deus. Foi aquilo que eu falei há três domingos atrás. Quarto, portanto, dependemos do Espírito Santo que em nós reside. Quinto, em consequência do que somos um corpo em Cristo Jesus. Muita gente olha para a igreja e diz assim: a igreja é uma igreja cheia de hipócritas, está cheia de gente que está vindo pisando na bola. São pessoas que desconhecem a realidade daquilo que Deus chama de igreja. Igreja sempre foi isso, a descrição bíblica. O problema é que as pessoas criam um espantalho chamado igreja. Há uma igreja espantalha que está aí na boca da sociedade. De pessoas perfeitas. Inventaram uma igreja que não existe. Mas na naquela igreja lá, está cheio de gente imperfeita, hipócrita, que pisa na bola, que pega. Ué, tá certo? É isso mesmo? Não, mas tem alguma coisa errada. Pode não. Essa é a maior definição de igreja prática que você tem na Bíblia. Pecadores resgatados numa luta constante para permanecer em Cristo todos os dias, mas que pisa na bola. Isso é igreja. A igreja que é santa, que não peca, que não erra, que nunca comete falha alguma, nunca existiu. E se existe, não está mais aqui. Foi embora ontem. Ou vai em outubro, quem sabe? Tava falando tão bonitinho. Mas não está mais aqui. Essa é a definição genuína que a Bíblia traz para mim e para você. Porque quem é santo é Cristo. Ele é perfeito. Aí sim. Agora, no que diz respeito a mim e você, a realidade é essa. Os nossos pecados são perdoados. Para ser perdoado, precisa ser uma realidade. Pegamos isso aqui no pecado. E nós estamos mortos em Cristo, ninguém pode jogar nesse mundo. Por natureza, nós estamos totalmente incapacitados de agradar o coração de Deus. Somente o Espírito Santo pode gerar em mim e você uma vida que agrada o coração de Deus. Vivemos uma total dependência do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Sem a pessoa do Espírito Santo em mim e você, pessoas falam que o Espírito Santo é uma energia. Que energia é essa? É capaz de gerar caráter, mudança, te dá um pau a pau, não vai dar aqui não, cara. O que é isso? É uma energia que é uma 220 que fica em você ali, dá choque, não é? Alguém um dia conseguiu conversar com uma lâmpada? Que energia é essa? Que intercede com gemidos inexprimíveis com você? Que energia é essa? Nós estamos falando de uma pessoa que Deus está vivo dentro de você, 24 horas por dia, falando, te ensinando, te amando, cuidando de cada detalhe da sua vida, permitindo algumas coisas em você, mas que ainda está em você. Hoje uma pessoa me ligou, me falando de uma tragédia da vida dela que ela está vivendo, me perguntando por quê, por quê? Por quê? Eu falei para ela assim, não tem que encontrar uma resposta racional para o que vocês estão vivendo, porque não há uma resposta. Não sei, eu acho que seria bom você pegar lá em Gênesis, no capítulo 3, lá, e ler lá o que aconteceu. Eu acho que você se esqueceu disso. Eu acho que as pessoas se esquecem do que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 3. Se esquece que a humanidade caiu do seu estado. E que a gente vive no mundo agora, quando o meu vizinho está continuando fumando todo dia na janela. E agora não é só ficar, agora é uma fome também. Por isso eu estou chapado para ver meu apartamento, não sei por quê. Estou chamado pelo Espírito Santo. Isso explica muita coisa. Bem que explica. Agora está baseado. Vou fazer o quê? Eu vou entrar em crise, entendeu? Deus, por que o Senhor permitiu que o cara está fumando uma cara na minha janela? Não faz pergunta para Deus? Não pergunte coisas que você não vai ter resposta. Quando meu pai morreu, da forma como morreu, eu perguntei um monte e até hoje estou na resposta de Deus. E não vou ter. Aquilo que a gente está enxergando hoje, a nossa visão do plano existencial que a gente está tendo agora, um dia nós estaremos lá em cima, chegando a verdade que não existe. E aí isso terá uma outra realidade. Né? Uma outra realidade. Quem quer entrar no céu sem luta, sem batalha, sem ferido, sem nada? Que gosto que você quer que o céu tenha na sua vida? Até onde a tua fé pode ser chamada de fé e estar disposta mesmo a enfrentar os desertos que esse mundo tem na minha vida? Porque está cheio de desertos. Como eu falei do ano passado. Como é que você vai enfrentar esse deserto? Com um filho, um Jesus, um filho de Deus. É vocês estão com muito tempo, né? Foi mais leve. Chihuahua. De pizza. Pensa na bola. Mas tem um dedo do anjo. Já. Romanos 6,13. Não ofereçam os membros dos seus corpos, os seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Amém? Abram suas Bíblias em Romanos 12. Amém. Até aqui você entendeu o propósito da cruz? Eu espero que tenha entendido. Por que que Cristo morre naquela cruz? Entende o propósito da cruz, o propósito do sangue, os passos da vida cristã, que é sabendo, considerando-se, e mais, oferecendo-se a Deus, andando no Espírito. Agora tem uma questão que muita gente chega até aqui e não consegue entender. O que é, afinal de contas, esse negócio chamado de corpo de Cristo, o qual eu e vocês estamos inseridos? Porque quem não é corpo, não está em Cristo. Amém? Eu e você precisamos entender a realidade que eu e você ocupamos nessa realidade chamada corpo de Cristo. Em Romanos 12, lá, versículo por versículo. Versículo 1, Paulo falando: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, se ofereçam, se ofereçam de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, o primeiro culto que você faz quando você está em Cristo, inserido em Cristo, é que você se oferece para Ele. Valeu. Senhor, eis-me aqui. Não sou de mim mesmo, não pertenço a mim mesmo, não importa mais os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos. Sou teu. Se ofereça a Deus com sacrifício. Às vezes eu vejo gente fazendo planos, projetos, né? E não vejo nada de errado em você ter sonhos, planos e projetos. Mas às vezes eu vejo sonhos e projetos que não tem nada a ver com Deus. Tem unicamente ligado aos sonhos pessoais, egoístas, voltado para si mesmo. Unicamente. E Deus não tem nada a ver com isso. Capítulo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Duas coisas. Não se amolde. Não se amolde. Hoje nós temos uma geração que está se amoldando aquilo que o mundo está declarando para a igreja. A igreja hoje está se mundanizando. Isso não tem nada a ver com usar piercing, usar tatuagem, cabelo comprido, roupa preta. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com esse caráter, com o comportamento. Se o mundo, a moda é ficar, a igreja também vai ficar. Se é nhanhar, a igreja vai nhanhar. Se é fumar maconha, a igreja vai nhanhar. Se é usar outro tipo de droga, se ele não der, se ele causar bebendo todas, a igreja bebe todas. Se é ser pegador, se é ser amiga da garotada, aí. O mundo traz uma concepção de sucesso. E a gente vê o Evangelho fazendo uma outra realidade. Considere os outros superiores a você. O sucesso do reino, ele é medido pelo símbolo máximo da fé cristã que diz respeito àquilo que a gente pode chamar de sucesso. Qual é o símbolo da fé cristã que ensina o sucesso? São dois símbolos. Eu já falei que um dia vamos colocar nessa parede assim, duas faixas aqui, são dois cartazes, alguma coisa. Quais são? Uma bacia e uma malha. Esse é o único sucesso que essa igreja aqui quer. O sucesso que você e eu temos que buscar por meio da bacia e da toalha. Porque o rei dos reis, criador de todas as coisas, um dia pegou uma bacia, pegou uma toalha, assumiu a forma de servo, foi lá e lavou os pés de todos os seus discípulos. E ele falou assim: me livra. Faça isso. Porque aquele que quiser ser o maior, o sucesso, o pop, o VIP, precisa aprender a nossa. No reino de Deus, toda essa propaganda aí para Deus significa absolutamente nada. Porque quantos grandes estão aí, os holofotes, dentro do reino de Deus, as portas do reino de Deus estão entrando mendigos, pobres, ex-prostitutas, ex-drogados, ex-traficantes, ex-criminosos. Toda a história, todos os pobres estão entrando no reino de Deus. E os homens de sucesso, que buscam o sucesso e a glória, estão ficando. Ao ponto de que a igreja primitiva, quando começou, eles eram taxados como um bando de ignorantes. Eles eram um bando de ignorantes. Ao ponto que Paulo tem que chegar e falar assim: olha, o evangelho que eu anuncio é loucura. É loucura. O grego, quando ele olha para isso, ele pede sinal. O judeu pede outras coisas. Mas a única coisa que eu estou disposto a oferecer para vocês é Cristo crucificado. A loucura. A loucura de Deus. A loucura de Deus. Então a primeira coisa, não se amolde. E a segunda coisa, transforme-se pela renovação da sua mente. Daí Paulo fala que essas duas questões você precisa aplicar na sua vida para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer provar Deus? A vontade de Deus é perfeita, boa, agradável? Eu e você precisamos operar isso na nossa vida. Porque enquanto a minha mente for uma mente que se amolda ao mundo, uma mente que é escrava do pecado, uma mente que não está interessada nas coisas de Deus, não adianta nada eu espermear, gritar, emburrar, fazer biquinho, que a vontade de Deus nunca será uma realidade experimentada na minha vida. Eu não estou falando da vontade soberana de Deus. Eu estou falando dos sonhos diários, todos os dias. Alguém, esse dia eu estava vendo a pregação do pastor Pascoal Pedadinho, e um pastor chegou para ele e perguntou assim: pastor, Deus está falando para mim que eu tenho que largar tudo. Largar tudo e viver só uma hora. Mas a igreja é pequenininha, mal tem dinheiro para sustentar, para pagar o aluguel. O que você acha que eu devo fazer? O pastor Pascoal olhou para ele e falou assim: cara, você está falando que Deus falou para você. Deus falou para você também. Não foi isso, não foi. Quer que eu faça? Não faça. Isso que você quer que eu fale? Não faça. Se Deus falou, por que você não foi ainda? Por que não? Às vezes a gente quer ver primeiro para depois ir. Deus, é o seguinte, Deus, se o Senhor me dá toda a estabilidade que eu preciso para a minha vida, então eu seguirei. Eu irei. E às vezes Deus está dizendo o seguinte para você: olha, coloca o pé na água primeiro. Depois que você for, você vai. Às vezes a gente olha para as coisas do mundo e é difícil a gente dizer não para isso. É difícil dizer não para as coisas que estão ali nos seduzindo, nos pegando. É difícil a gente dizer não para esses desejos, não para isso. Mas o que Paulo está dizendo é que se você quer experimentar Experimentar é o quê? Quando você olha para uma Coca-Cola, para qualquer coisa que você deseja na sua vida, quando você olha para essas coisas, enquanto você não experimentar aquilo na sua boca, na sua vida, e aí? Você experimentou algo de grande? Experimentar a vontade de Deus é literalmente isso, é experimentar. É uma experimentação. É concreto, é um fato. É uma coisa palpável. Eu e você precisamos ter na nossa vida. A vontade de Deus sendo uma realidade vivenciada na vida. Versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, e aí o segredo do sucesso: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O problema é que tem gente que não esquece isso aqui, acho que Deus concedeu a ele um estado de superioridade aos demais. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E cada membro está ligado a todos os outros. Repita comigo. E cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Eu acho interessante isso, porque é graça. É graça. Todos os dons que eu tenho na minha vida é graça. Não é porque eu jejuei, porque eu orei mais que vocês, porque eu fui mais santo que vocês. Pelo contrário. Eu já falei que eu fui pior que todo mundo há tempo. Como é que temos que ganhar alguém aqui? Mas 90%. A graça. Conforme a graça que nos foi dada, se alguém tem o poder de profetizar, use-o na proporção da sua fé. O problema é que tem gente que acha que profecia é, de alguma forma, a alavanca do seu ego, do seu eu. E graças a esses abençoados, vamos falar outra coisa, o dom de profecia se tornou uma coisa que ninguém quer nem saber. Tem medo. Não é verdade? Quando alguém chega para você e diz assim: eis que vos digo, o que você já faz? Já faz falta a cruz pro cara, né? Olha, sai daqui, está amarrado, vamos ver isso. Né? Por quê? Graças aos pop, aos profetas pop que a gente tem hoje. Porque os profetas da Bíblia eram homens que estavam ali no meio do povo, tinha cheiro de gente, tinha amor pelas vidas, tinha temor a pronunciar uma profecia. Sabia que aquilo tinha uma função que era para o povo, não era algo para si mesmo. A gente tem hoje uma geração de profetas que são pops, são colocados nos pilares da nossa fé. Então, lá, sendo adorado. Os profetas do Antigo Testamento não falavam aquilo que o povo queria ouvir, falavam aquilo que o povo precisava ouvir, não estava interessado. Por isso, eles eram apedrejados, decapitados, queimados, queimados. Os profetas de hoje não. A gente coloca o tapete vermelho para ele. Dá uma paulada nele para você poder fazer. Você desvia muita mais volta para Deus. Porque é profeta bundão. É sério. É profeta bundão. Rouba a glória dele para ver se ele continua. Rouba a glória dele para ver se ele continua. Esses profetas que nós temos hoje são profetas de si mesmo. Eles vão ir para inchar o ego da igreja. É isso que estão ali. Sabe, o profeta que vem dizendo a você assim: Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, você já dá uma raiva igual. Opa, eu não preciso que você me fale isso. Eu não preciso que você me fale isso. Porque até hoje ninguém apareceu para mim dizendo que Deus tem uma pequena obra para mim. E depois tem uma obra de tudo na vida. Isso é insignificante. É isso que eu ouvi. Como é que diz isso? Quando diz, diz, né? Se o seu dom é servir, dom de servir. Mas dom de servir é dom de servir. É gente que ama servir. O problema é aquele que serve e depois quer jogar. Isso é para os dois. É porque a cadeira servindo para você com os anos. Porque eu vou colocar a cadeira do domingo aqui. Né? Aí no dia a dia, a gente vê a pessoa jogando isso na nossa cara. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Eu tenho problema com o senhor da ânimo. Quando o está doente, eu saio mais doente do que doente. Eu fiz o Cristo várias vezes e chegava lá, o Cristo era murcho, murcho, murcho. Era de se enterrar, do lado. Não conseguia. Aí ele chegou lá, passou a frente, né? Levanta aí, cara, você vai sair dessa. Não, você vai sair dessa. Eu fui difícil assim quando o pastor apareceu. Eu disse, como é bom que o pastor jogar na nossa vida? Como é bom que o pastor jogar e visitar a gente, né? Eu saí de lá chorando, pior que ele. Saí de lá. Faz uma alma interna aí também, que eu consigo chamar as duas aqui. Eu sou meio hipocondríaco já. Oh, Jesus. Se é dar ânimo, que assim faça. Tem gente que quando a gente conversa, né? Consegue nos levantar. Tem gente quando a gente conversa, meu Deus, você tem que ser doido para educar. Se é contribuir, que contribua generosamente. Tem gente que nasceu para isso. Tem um coração sabendo investir no nome de Deus. Gente que investe no nome de Deus. Isso não tem nada a ver com o ser enganado, com o ser detalhe, com o ser idiota. Não tem nada a ver com isso. Um dom, uma graça. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros. Dediquem-se uns aos outros. Repita. Vou me dedicar aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Olha o que você está falando. Não sei o que vai conversa de vocês. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se. É dedicação. Quando eu falo que tem gente que não vem no culto, que já vem uma vez por mês, vai lá, meu, há um problema nisso. Por que eu venho aqui todo domingo? Porque eu sou pastor dessa igreja? O problema é esse que eu tenho. Eu venho aqui porque eu amo estar aqui com vocês. É um prazer para mim vir aqui estar com vocês. Infelizmente, nós só temos um clube, eu não posso falar com todos vocês. Mas eu amo estar aqui. É uma dedicação. É uma dedicação. E a gente vê gente se dedicando a essa igreja. Se dedicando mesmo a vocês. Agora a gente vê gente que só vem aqui beber e ó. Toma, sei lá o quê. Como eu sou feijão com arroz, é que vai morrer. A dedicação é só legal. Vem o teu reino e amém. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Repitam comigo. Prefiro dar honra aos outros do que a mim mesmo. Obra de pop. Aleluia, né, mano? Prefiro dar honra aos outros do que a mim mesmo. Essa tem que ser a nossa realidade. Nunca lhes falte o zelo. Nunca lhes falte o zelo. Cuidado com as suas crises existenciais que roubam do teu zelo. Coitado, cuidado dos seus probleminhas do mundo que roubam ter zelo com as coisas de Deus. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Amém. Essa eu quero que vocês repitam na boca cheia. Você vai doer, pastor. Serei paciente na minha tribulação. Oh, glória. Amém. Aleluia. Vamos lá, amigos, hein? Privado, porque esse aqui é o probleminha, né? Dá glória a Deus. Com tudo também, até o Satanás dá. Até o Lose. Após que as coisas estão tudo bem no inferno, dá para glória a Deus que as coisas estão bem aqui. Mas o crente não. Quer ver? Quer ver a glória de Deus ser roubado? O louvor ser roubado? Passa na tribulação ali. Qualquer uma. Passa ali. Acontece. Sejam pacientes. Pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos e suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Sabe aquele patrão legal? A mãe legal? O pai legal? O marido legal? A esposa legal? Sabe aquele amigo legal? Já vejo os maridos com as esposas assim, né? Sei o que você está falando aqui. Muito bem. A gente entende, pastor. E isso todos os dias. A gente entende, pastor. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Sabe como que a gente amaldiçoa? Isso aqui, ó. Esse membro que a gente tem aqui, um dos dentes aqui, tá? Assim. Pega o que a gente tem aqui, aqui nesse aqui que a gente faz essa palavra. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam determinados. A gente, como você fala de Deus, não tem uma atitude. O orgulho não está incapaz de reconhecer que está errado. É incapaz de voltar atrás das coisas. É incapaz de, mesmo estando certo, reconhecer que está errado. É incapaz de, mesmo estando certo, reconhecer que está errado. Quem é pesado, o Senhor é muito caro. A gente não consegue. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Não retribuam a ninguém mal por mal. Em nome de Jesus, não retribuirei o mal ao mal. Se nós praticássemos essas questões mais básicas aqui que Paulo está falando aqui, seria diferente a nossa vida? Nossa família seria diferente? Nosso relacionamento não seria diferente? Tudo seria diferente. Se nós pegássemos toda a Bíblia e jogássemos fora, vamos viver somente aquilo que Romanos 12 está dizendo para mim, para você, como igreja. A igreja seria diferente. Essa aqui é a igreja verdadeira que o mundo está esperando, que eu e você sejamos o nosso povo. Essa aqui é a igreja que precisa estar presente, sendo realidade. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca, never, nunca procurem vingar-se. Nunca procuram vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu estou vendo uma pessoa cansada que eu estou falando isso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sozinho, não posso servir eficientemente ao Senhor. Em Adão, eu tenho a vida de Adão, mas essa vida é essencialmente individual. Essencialmente individual. No pecado, não existe união nem comunhão. Há apenas o interesse próprio e a desconfiança dos outros. Em Cristo, há um corpo em unidade. Nele, não há espaço para o indivíduo. Amém? Vocês têm uma tarefa essa semana. Todos vocês, igreja. Nossa Senhora, viu? Vou mandar amanhã um e-mail para vocês. Eu não tenho tempo. Vocês vão ler Romanos 12 e eu vou ter um feedback na forma de vocês. Não é assim que eu mandar esse e-mail, eu não vou especificar. Porque Romanos 12 precisa se tornar uma realidade concreta dentro dessa igreja. Porque eu vejo gente falando mal dos outros. Gente desejando que o outro se lasque. Tem gente que fala assim: Deus, a ira pertence ao Senhor. Deus acaba com aquilo que ele está. Vai descer fogo do céu. Queima até a macia d'água. Jesus, vamos. O que é que você pensa um pouco em tudo isso? Paulo está dando também para você um pouco de luz quando a gente experimentar o fato da nossa vida com a carne perfeita na nossa vida. O Senhor Jesus, quando ele deu o sermão do monte, comentou que o homem que coloca em prática tudo aquilo que ele tem ensinado é como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Assim também, aquele que ignora todo o ensino dele é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a areia. Se você quer ver mesmo a vontade de Deus se manifestando na sua vida de uma maneira plena, aplique. Primeiro, se ofereça a Deus, dizendo para Ele que você é todo, tudo que está em você, tudo, seus dons, seus talentos, a sua vida, o seu trabalho, os seus estudos, a sua casa, os seus pertences, tudo, tudo é para a glória de Deus. Mas acima de tudo, o teu coração e a tua mente precisa se submeter ao Senhor de Cristo. Senhor Jesus, a gente quer te agradecer por essa palavra nessa noite, Senhor. Como a gente se esquece, Deus, da tua palavra. Não se esquece do básico, Senhor. Aquilo que é mais básico, Senhor. A nossa vida com Deus. Deus, levante nessa noite, nesse lugar, Deus. Uma geração, Deus, que está mesmo disposta, Senhor, a encarnar essa realidade, Deus, nas suas vidas em nome de Jesus. Uma geração, Deus, que procura dizer aquilo que João Batista disse, Senhor. Convém que a gente diminua, diminua, diminua. E que o Senhor fez. O Senhor me conheceu. Nós queremos esconder a paz da tua cruz, a sombra da tua cruz. A palavra diz, Senhor Jesus, que quando a gente se amar uns aos outros, Senhor, esse amor, Deus, o mundo reconheceria em nós. Nós somos de fato teus discípulos, Senhor. Deus, traga uma unção, Deus, tanto de amor sobre esse amor. Amor uns aos outros. Amor, Deus, amor uns aos outros. Cuidar. Serviço, honra uns aos outros. Importante vocês entenderem que se tudo isso daqui for fazer. Isso é uma cidade e a gente tem nosso tempo. Foi uma hora e pouco que Deus abençoe a nossa vida que nós temos aqui no período do nosso valoroso tempo. Amém? Transforma esse passe. Como? Desfoge do seu aconchego, do seu quentinho e venha. Venha reconhecer em nome de Jesus. Você pode servir com questões básicas na quarta-feira, dando o seu tempo em oração. Nessa igreja, toda quarta-feira. As últimas orações têm vindo 10, 15 pessoas. Uma igreja que vinha 50 e poucas pessoas orar, tem vindo 15. Eu sei que muitas vezes é o frio, muitas vezes é a chuva, muitas vezes, mas eu sei que não é isso. Eu sei que a maior parte das vezes é outras coisas. São outras coisas. Bem, né? Essa pode ser o primeiro passo para você começar a ser o Senhor de Jesus. Amém? Bom, eu quero encerrar e o Christopher, pela situação dele, como ele é autônomo, Christopher é tatuador, então ele sobrevive disso. Né? E devido ao quadro em que ele se encontra de saúde, o Christopher está incapacitado de trabalhar. Não está podendo fazer. Né? Mas o Christopher tem conta para pagar, uma família para alimentar. E a gente vai levantar nessa noite uma oferta especial para ele. Mas duas igrejas estão fazendo isso nessa noite. Outras igrejas estão ajudando ele. Alguns irmãos aqui da igreja têm ajudado ele com dinheiro mesmo, com comida e outras coisas. Mas a gente quer levantar nessa noite, sabe, uma oferta especial para Cristo. O que Deus colocar no seu coração dele será uma bênção. Não importa quantia. O que importa é. Para que você realmente nessa noite esteja ajudando de alguma forma o nosso irmão precisa de você. Amém? Que seja um pouco da capacidade daquilo que a gente falou nessa noite. Fique de pé. Deus os abençoe. Tenha uma excelente semana em Cristo. Podem trazer a sua oferta e depositar aqui na caixinha. Amém? Vão em paz, meus irmãos.